Charlie 1208. Protejamento corrente, chama para pushback sumamento. Vamos lá. Follow, boa tarde, Azul 4462, vibrando na foto. Boa tarde, Azul 4462, táxi via Alfa, mantém-se da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Alfa, mantendo antes da Juliette, Azul 4462. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2715, uma milha e meia do Serra Vitor 372. Azul 2715, ajuste no 0 no 4. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 130 graus, 1 nós. Autorizado no 01 no 2715. Contato radar na decolagem, subo para o nível 360 após 2 mil pés, direto elefo. 360 após 2 mil, direto elefo, aumento de visão, grato. Aranço da Juliette, 4462. Táxi do Bom 884. 132 de POV, 2 horas de 5, Mateo. Boa tarde, 23192, cruzo 2190 para 150. 131192, aguarde, passaria do 2233, este é o controle Salvador, ação de identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10 no 4 na proa Sierra Vito 368. Alternativa, DSC para o 050, na produção RV3, 6862233, identificou. Então, 3192, deixa o controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 060, ajuste 10114, na produção RV3, 666. Quando 366, descendo 62060, 3192. Tá, Sam? No ponto de espia de alta, no ponto de espera torre 1 no noite, esse 195, bom voo. É com o número 2, fica no Sam, de alta, ponto de espera, 395, obrigado, fica atrás. Ó, boa semana. Chinema 142, chame centro Recife, 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 145. 2685, 2545, boa. Boa. Quer ver aquilo, prossiga. Autorizado alinhar e manter pistão zero. Ali mantém o 4065. Dá presente rota 4. Beleza, para passageira aeronave na Gol, da Gol, taxi via Juliette, portão 8. Faz o Gol, Juliette, portão 8, Azul, 4462. Azul 2715, solo 20, direita, pro Salvador, 121, décimo 9. 219, Azul 2715. Azul 4065, autorizado a decolar, pista no 0, vento 110 graus, 119. Torre Salvador, Tecnosan 3567, ponto de espera pronto. São 3527. Mantém pistão no zero, TAN 3567. Voltando o Vitor Índia Juliette, prossiga. Oxane 6314, deixa o controle Salvador, aciona a identificação, desço para o nível 070, ajuste no 014, chegada a mais. Controle, passarei do 2233, possibilidade, volta terra Vitor 366. Passarei do 2233, está sob uma vetoração, mantenha a proa do Serra Vitor 368 para o sequenciamento. Serra Vitor 368. Decolado aos 21, chame controle Salvador, 121, corrigindo, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, controle, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Azul 4065, mil pés ao 320, saída da EL. Azul 4065, contato radar, suba ao nível 320, direto, Leda. 320, boa, Leda, direto, 4065. Confirma a posição 3 Lima para o 2715. Foi alterado agora, 4 Romeu. 4 Romeu para o 2715. Tango Vitor, Índia Juliette, acionamento a critério, reporte pronto para o TAC. Tango 3567, autorizado a colar, pista no 0, vento 1 no 40 graus, 10 nós. Iniciando 3567. No 884, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha até no zero, 884. 235, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4, chegada bom. Serra Vitor 367. O Xané 6321, no chame Centro Recife, 126 decimal 85 alterna, 125 decimal correspondente, considere a última informação, 126 decimal 0 alterna, 128 decimal 8. 3567. Vitorinha Juliette, confirme, está na 74? Reporta na lógica, ajuste no 0 no 4. 567, contato radar, suba ao nível 360, direto ao Elefa. 360, direto ao Elefa, tá? 3567. Passaria do 2233, vetor sequenciamento, curva à esquerda na proa 050. Seu limite, 1 5 milhas nesta proa, em caso de falha de comunicações, após 1 5 milhas nesta proa, reassume navegação. Proa Sierra Vitor 367, completa a RNAC, pistão no zero. Esquerda 050, limite na proa, 15 milhas caso falha, assume Sierra Vitor 367. 366. 366. Então 3192, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 4, livre RNAV, pistão na 0, reporte estabilizado. Número 1 na aproximação, condições de manter high speed? Pode manter high speed, pode também apurar o 372 agora. Negativo 372, mantenha o 366. Ok. É, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 130 graus, 109. Autorizado, chefe para o táxi. Devo ser uma táxi, boa, 2009. Presente. Juliette Quebec Kilo, chame Torre Salvador, 118 decimal 95. Sami Controle Salvador, 120, décima 8. Corre pra passar na genética, backkill. Direto Jambo. Direto Jambo 230, obrigado. 1884, copia a torre. Tenente Jack Romeu Lima, reporte visual para o local de pouso. Reportará, 1884, na escuta da torre, Salvador. 23 milhas rumo nordeste, cruzando 070 para 2500 pés, um Airbus 320. 73567. 3567, tráfego adicional, posição de 12 horas. 24 milhas rumo nordeste, cruzando 8200 pés para 5000, Alfa Tango 72. Quente também, obrigado, 3567. É 314, desse mantenha nível 050. Do 2230. 15 milhas para o Sierra Vito 366, reassuma a navegação na proa do Sierra Vito 366. Sierra Vito 366, passaria do 2233. O Janeme 314, inicie redução 1809. É 314, o número 3 na aproximação. Sierra Vito 368. Sierra Vito 368, passaria do 2233. Tráfego que precede na aproximação, posição de 2 horas, 8.5 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.300 pés para 2.500 pés, um Airbus 320. Ciente visual com tráfego, 2233. Papatango Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1 mil pés, corredor Axé, reporta no farol da barra. Confirme Serra Novembro Vitor Romeu, Vitor Índia Júlia. Serra Novembro Vitor Romeu, Vitor Índia Júlia. Azul 4065. Juliette, Quebec, Kilo, pouso autorizado, pistino 7, vento 130 graus, 129. Vai, Kilo. Qual a previsão para o mesmo? Tem que aeronave da companhia iniciar o táxi. Ah, tá ok. Táxi do voo 2009, está com 144 a bordo, zona meia de 3 horas, alterno, Salvador. De 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, no curso do no eixo da pista 10, cruzando 5.400 pés para 4.000 pés. Passaria do 2233, desça para 2500 pés, livre RNAV, pista 10, reporte estabilizado. 2.500, livre RNAV, reportará estabilizado, 2233. Dan 3567, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, obrigado, 3567. 1884, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. 2.800, boa tarde. 3.192, 1.92, chame torre, 1.98, decimal 95. Boa. Tarde. Boa. 3.3, estabilizado, na Renave. 2.233, complete a aproximação, chame torre, 1.98, decimal 95. 1895, boa. 1884, centro Recife, 126, decimal 85. 3192, boa tarde, ajuste 1014, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 122. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2233. Passaredo 2233, boa tarde, ajuste no 014, continua a aproximação, número 2. Vente como número 22233. Se quer ver aquilo, ao estacionar a frequência livre. Afirmativo, Oxané 6314, livre Renato, pista número 0, reporte estabilizado. O 6314 desça para 2500 pés. A 3835 inicia redução para aproximação, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 235. Seu limite são 1,0 milhas nesta proa, espalhar comunicações, assume navegação na proa de Sierra Vista 366 e completa para a Torre Salvador. Proa 2009, mantém o ponto de espera. Mantém a 2009, boa tarde. Eu tinha entrado no 014, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8-9-5, bom gol. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera 1-0-2-1-9-5, gol no meio de final, cuidado com a mão. Para informação, irá manter o ponto de espera por aproximadamente mais 6 minutos, informo mais 2 tráfegos em aproximação. Ok, sempre vou 3835, 9 milhas para o Sierra Vista 366, reassuma a navegação na proa de Sierra Vista 366, desça para 3, correção, desça para 250010, ajuste 1014, livre RNAV, reporte estabilizado. Descendo 2500 na proa do Sierra Vista 366, chamada estabilizada na RNAV, está 3235. Então 3835, inicie redução 1809, número 4 na aproximação. Estamos com 190 recebidos, 180 agora, está 3235. Passaredo 2233, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 11 nós. Pouso autorizado no zero, 2233. Torre Salvador, 11 decimal 95. Oxané 6314, ajuste no 014, continue a aproximação, o número 2 da pouso. Oxané Alfa para foto de autorização, bora. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 10, Piraí, DCT 1 Bar, via Perzulu 44. Saída da Euler da Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 50 no 2, chama controle 120, decima 8, coteja. Estabilizou visual, tá? 3835. Gente, tá 3835, chame 2, Salvador, 118, decimal 3, questão, 118, decimal 9, 5. 395, obrigado, boa tarde. Boa. 233, solo aos 37, direita, solo Salvador, 121, decimal 9, se possível, agilizando no táxi. Agilizando 219, relembrando. Puxa, na 6314, vento 130 graus, 109, aguarde pista livre. Aguardando 6314. Controle de saída em 120, decimal 8. A rota é upper do 10 até Piraí, um bate direto, depois upper do 144 até Pagode, da 315. Fechamento correto, chama para prospecto funcionamento. Da 315. Fala, Salvador, boa tarde, passaria do 2233, Lebron. Passaria do 2233, boa tarde, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette. Daquilo, prossiga. Vamos para cá. 327 para o Chibé de acionamento. Está na remota 13. Caminha 227, só um minuto para o pushback. Temos a aeronave já ingressando no portão no setor. Fala, Salvador, Chinero 6627, no 07 para o pushback acionamento. Guarda o chinelo 6327. Guarda o chinelo 6327. Turno, décimo 9. Táxi via Juliette, portão 1-2 da remota. Juliette, remota 2-2-2-3-3. Fala o boleto, chinelo 314, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda a liberação, a definição do seu portão. Alfa, 130 graus, 119. Recebi pouso no 003835. Né? 2009, visual com tráfego na final no 0. Tráfego visual. O 2009, após o pouso do Airbus da SAM. Na 10, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Após alinhar, tem 2009. 0, 132, chama controle, 120, decimal 8, coteja. Correto, informa PLB. A bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento, time torre 118, decimal 95, bom gol. Escreve aqui o acionamento a critério, confirma a autonomia. Exato, por meio de prazo. Só um minuto, vamos verificar com o centro de operações, só um minuto. Seu portão será o número 7, mantém antes da Juliette, aguardando a liberação. Claro, 7, 7, 7, 3, 3, centro de operações, informa que aguarde, balizador está a caminho. Está autorizado por conta, risco tem condições. 0 no 4. Então, 3835, solo foi aos 41, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Décimo Juliette Quebec Kilo, autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 120 graus, 11 nós. Boa tarde, 3835, Leona. 3835, boa tarde, táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, Juliette, mantente 335. Alfa, avisar ingresso, Juliette, Leona, 394. Confirme. 334, pode prosseguir, projeto certo. Aguarde, está ocupado, tem aeronave para iniciar o pushback ali. Aguarde. Voo 2009, decolado aos 42, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Juliette, Quebec Kilo, decolado aos 42, direita, corredor axé, Tapuã, chama controle, 120, décima 8. Quebec Kilo, direita, corredor axé, vai salvar o de Tapuã, chama para controle. Base, depois do 4 decolar, pista no zero, vento 130 graus, 109. Eu decolar, pista no zero, gol, 29. Mike, soldou, autorizado pela Nianque 060, inicialmente, nível. Saída coral, primeira curva direita, transponder 5027. Questionamento tá correndo para o táxi, chama a torre, no 8.95. Copiado, 1-2 a bordo, China 627, precisar táxi e índia, ponte cara dono 0 torre, 1-8.95, legal no 0-4. Subo para o nível 360, direto Leda. 360 pro de Leda, o 659. Autorização com fins, nível 360, informação quilo. Azul 418, boa tarde, saída da Evo, gente, saída Arbor, Alefa, guarda cópia. Saída Arbor, Alefa, guarda cópia 4118. China é 6327, coordenando que solo para puxar, deixando livre a entrada do portão para a aeronave companhia, ok? 320 companhia, autorizado, puxa para o táxi. Vai coordenar o pushback de forma a deixar o 07 livre para a aeronave da companhia, chamada para o táxi, o China é 6327. Solo, solo Salvador, China é 6355, autorização Guarulhos. China é 355, número 2, aguarde. 5 autorizado, puxa o ataque. Autorizado, chamar ataque, está 4, autorizado, Juliette. Bate 1, portão 07, tentou a companhia, realizando o custo mesmo. Volta ali, 35, Juliette, portão 04. Azul 4118, pronto, copo. Chama Recife 2235, é secundário 251. E o Matias? Bravo, vou pegar 09. Cogina, após a left, sua posição TOSOP, transponder 5044. Autorizado com 15, deu 360, decola da 10, Arbor 1, Elefa, Tozop, Upper Zulu 21, transponder 5044, azul 4118. Reporta pronto push, 4118. Reportará pronto push, 4118. Alô, Salvador, passarei do 2233, informação 1 quilo, autorização barreira, por gentileza. 32223, qual horário do voo? Só segundo, obrigado. Guarulhos, via Bezulu no 0, Bayern, Badia, Bezulu 44, Pagog, nível 360, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponde é 5026. Mativo, o plano que eu tenho aqui foi apresentado, Bezulu no 0, por Badia, Bezulu no 6, Bezulu com 15, Bezulu 21 no Mocheque. Poderia confirmar, por gentileza? Eu vou confirmar junto ao centro, e aguardo o chinamento 35. É o plano que eu tenho aqui que foi apresentado, ok? Colado aos 49, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Mike, bota na papá. Tá, chama na papá. Sistema, eu confirmar junto com o bonito? Não, tá, eu vou confirmar, pode ser então, antes de decola, eu tento mudar em rota, então, se puder, de novo, por favor, a gente vai coordenar a rota que o senhor já pagou aí. A rota é Bezulu no 0, Piraí, Alfa, Corrigindo Papa Alfa, Índia, direto Umbad, Abizulu 44, Pagog. Ok, então vamos lá, autorizado 360, Corzulu Israel, Linda Mótiva, Corzulu 90, Iraí, Umbad, Corzulu 44, Pagog, 5026, aciona. Correto, ponta puxa, número 35. Salvador, boa tarde, Xené 6327, próximo ponto espera no 0 para 1. Xené 6327, autorizado a alinhar, decolar pista no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, Xené 6327. Seringão no 0 no 4. 1 no 0 no 4, está 3. Confirma, autor 9, chegou. É o 1097 com autorização com fim, tem que ter informação quilo. O 1097 com fins autorizado. Via rótulo de voo, Elefa, Nitbull, Abizulu 21. Pronto, segue nível 360, saída Arbó. Saída Arbó 1, após a posição Elefa. Primeira curva direita, transponder 5050. Autorizado Salvador com fins 360, na Abizulu 21, Elefa Nítido. Arbo 1, ocorreu pela direita, Elefa 5050, frequência do controle, por favor. Controle 120.8, a ponta puxa, 0097. 208, obrigado. 2233, na escuta para copo. Feedback e acionamento no 5. Xené 6355, aguardo que puxa. Xené 6327, decolada ao 54. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 208, Xené 6327. Cinco afirma, autorizado. Puxa, bota, reposta no táxi. Alpha Charlie mais, autorizado ingresso, resposta Aliane pronto, cabeceiro 17. Chama Aliane pronto, cabeceiro 17, Então 3155, quanto tempo de espera? Manter ponto de espera até o 3155, imagina, está autorizado a alinhar e manter pista no zero? Autorizado a alinhar e manter. Então 2235, alternativa 125, décima 11. 20 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar Alfa Charlie Mike, mantém a posição. São 3155, decolado ao 57. Chame controle Salvador, 120, decimal 8. São 3155, volante. Charlie Mike, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 109. Oceano 6355, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter pistola zero. Lima, Oceano 0, 6355. Charlie Mike, recolado ao 59. Chama controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Oceano 6355, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus, 109. É, autorizado Campinas, via rota Transburgo, Bezulu 10, Cubago, Bezulu 6, Osmo, Confins, Chalmode, Bezulu 30 em Tis. Nível 280, saída da L, transição mod, a primeira curva direita, transponder 5064. Decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho, minha frente. 0, sai da mão, direção Vatar, primeira curva à esquerda, transponder 5055. Autorizado, nível 160, barreira, decola pista 10 pela esquerda, perfil Momo, Vatar, recepta Whisky 42, até lá para fora direto. 5055, transponder, controle saída 208, 2236. Eu passaria o controle 10.8 a porta para os passaria 2.2, 3. Reportaremos o 2.2, 3. Autorizado, puxa o ataque. Tem livre, puxa no 06, vai importar para o táxi, do no 1097. Azul 2709, solo Zuno 1, direita, Consolador, 121, 19. Direita 219, 2. 09 livrou. 509, autorizado táxi em frente, quilo pátio 3, 3 Romeu, posição. Quilo pátio 3, 3 Romeu, 2709. Ô, Salo, 1097. 097. No 06 aqui, continua livre, né? Sim, tá. Gol no 097 Aguado, 09 já finalizou o push, mas só táxi reta aguardo. É. Aguarda a aeronave, a retaguarda pode ser livre? Afirma, pós Embraer da Azul, táxi reta aguardo autorizado, push, gol no 097. Pós Embraer da Azul tem livre, gol 1097. Fabricato 18, AB 121, Alterna Galeão, 2:55 autonomia. Azul 4198, autorizado táxi via Índia, ponte Imperador no 0, torre 198, sinal 95, Ringão no 0, no 4. Autorizado táxi via Índia, ponte Imperador 10, torre 19, 10 no 4, Azul 4. Oi, Edu, fala que perdeu contato com o Recife. Sim, chame Salvador na frequência 120, decima 8 e acione identificação. 208. 9198. 2698, voo serve do 366, descida para 4.000 pés. Direto 366, descendo 4.000 pés, azul 6998. Zero November Vito, reporta na Papá, o ajuste no 0 no 4. No 4. 0.0118, no 5, Bravo. Falou, Salvador, passarei do 2233, pushback essa na meta. Passarei do 2233, autorizado push, passarei. Azul 4118, autorizado a alinhar e decolar, fica no 0, vento 120 graus, 119. Livre AB e decolar, estão no 0 azul, 4118.